faz a obra. Não tenhas medo de ameaças, não tenhas medo de armas, não tenhas medo de exércitos. Está contigo, Deus, o construtor. Está contigo, Ele precisa de ti. Da tua mão de obra edifica, edifica. É a ordem atual, edifica. Levanta-te e faz a obra. É a ordem do Senhor. Buscai a força do Santo Espírito. Perseverança e amor. Nosso Deus está conosco. Esse povo está marchando. Já é vitorioso. Qual será a tua resposta na vivência e no agir? Deus espera por ti. Levanta-te. Levanta-te e faz a obra. É ordem do Senhor. Buscai a força.